Você está ouvindo Piruletas do Magicando, pequenas pílulas semanais de informação para esclarecer aquela dúvida que você tinha medo de perguntar e tomar esporro. Salve magiqueiros, aqui é o Rodrigo Grolla e você está nas Piruletas do Magicando. Estamos aqui hoje para mais um exercício de visualização. Se você ainda não fez os anteriores, pare agora, volte alguns episódios, os ouça e depois venha para este. Sem muitas conversas, vamos para a nossa visualização. Lembre-se das orientações básicas. Você deve procurar um lugar onde possa sentar-se tranquilo por alguns minutos. Esse exercício nunca deve ser feito dirigindo, operando alguma máquina ou quando você tiver a necessidade de estar alerta. Lembre-se, é interessante, ao final, que você anote os resultados obtidos e, se quiser, compartilhe nos comentários deste episódio. Para facilitar os processos de visualização, vamos executar um processo de indução de relaxamento. Então, sente-se confortavelmente, preferencialmente com as costas retas, os pés apoiados no chão e as mãos sobre as coxas. Mantenha sua cabeça reta e voltada para frente. Respire devagar, muito devagar e profundamente. Inspire profundamente. Solte o ar lentamente. Inspire novamente e sinta seus olhos irem se fechando. Enquanto seus olhos se fecham, deixe seu corpo ir relaxando. Solte-se completamente. Inspire. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Inspire. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Inspire. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Vá se desconectando do mundo comum. Limpe sua mente. Você está muito relaxado. Solte seus ombros. Deixe seus braços e mãos soltos e leves. Volte a atenção para a sua perna esquerda. Quanto mais você foca a sua atenção, mais relaxada ela fica. Inspire e mantenha a atenção. 1, 2, 3, 4. Expire e mantenha a atenção. 1, 2, 3, 4. Volte agora a sua atenção para a sua perna direita. Quanto mais você foca a sua atenção, mais e mais relaxada ela fica. Inspire e mantenha a atenção. 1, 2, 3, 4. Expire e mantenha a atenção. 1, 2, 3, 4. Foque agora no seu tronco. Quanto maior o foco, mais relaxado ele fica. Inspire e mantenha a atenção. 1, 2, 3, 4. Expire e mantenha a atenção. 1, 2, 3, 4. Braço esquerdo. Inspire e mantenha a atenção. 1, 2, 3, 4. Expire e mantenha a atenção. 1, 2, 3, 4. Braço direito. Inspire e mantenha a atenção. 1, 2, 3, 4. Expire e mantenha a atenção. 1, 2, 3, 4. Sinta-se completamente relaxado. Você está num estado agradável e seguro. Vamos agora contar de 5 até 1. E a cada contagem, você se sentirá mais relaxado. 5. Sinta-se relaxado. 4. Mais e mais relaxado. 3. Duas vezes mais relaxado. 2. 10 vezes mais relaxado. 1. 100 vezes mais relaxado. A cada palavra minha e a cada respiração sua, você fica mais relaxado. Todo o seu corpo está profundamente relaxado. Você se sentirá muito bem enquanto realiza este exercício. Imagine que você está num local vazio, totalmente branco. Não existem limites ou bordas. É um ambiente vazio e pronto para que você crie qualquer coisa dentro dele. Olhe para seus pés. Veja um gramado surgir em volta deles e se expandir. Observe a expansão ampliando e ir tomando conta de todo o ambiente. Rapidamente, o gramado se estende até o horizonte que você enxerga. Olhe para cima. Veja o branco do que seria o céu se tornar azul. Nuvens começam a surgir. Você começa a perceber luz e calor vindo de um sol que há pouco não existia. As nuvens começam a se mover. É um dia tranquilo e ensolarado. Vá abaixando a cabeça e voltando à posição normal. Perceba que algumas árvores surgiram espalhadas pelo ambiente. Suas folhas balançam com a brisa suave. É como um parque, mas só você está aí. Feche os olhos e relaxe por alguns segundos. Inspire e expire algumas vezes. Abra os olhos. Existe um beija-flor voando bem próximo a seu nariz. Ele te observa, batendo as asas velozmente. Faz movimentos curtos e rápidos da esquerda para a direita e vice-versa. Observe-o. Ele continua voltado e olhando para você. Veja ele recuar um pouco e tomar mais distância. Acompanhe o movimento. Agora, ele se desloca bruscamente 1 metro para a direita e para no ar. volte a olhar para a posição inicial dele, pouco mais à esquerda. Ele continua no ponto de origem, mas também está um metro à direita. Ele se duplicou. Foque sua posição entre os dois e observe-os ao mesmo tempo. Eles fazem um leve movimento e, em seguida, um movimento brusco. O esquerdo se desloca um metro mais para a esquerda e o direito um metro mais para a direita. Mas eles continuam parados. Eles se duplicaram novamente. Agora são quatro. Veja eles se espalharem. Um fica na sua frente, o outro à esquerda, um à direita, e o último imediatamente às suas costas. É como se eles formassem os quatro pontos cardeais ao redor de você. Eles permanecem voando parados por alguns minutos. Abra seus braços. Observe-os fazendo voos rápidos em volta de você. Passam por baixo e por cima de seus braços. Dão voltas. Sobem e descem. Se afastam e se aproximam. Caoticamente, cada um com sua própria movimentação. Feche os olhos e sinta o movimento deles ao redor de você. Enquanto isso, observe o barulho de mais pássaros surgindo. O som vai preenchendo e dando vida ao ambiente. Abra os olhos novamente. Só um beija-flor está em sua frente. Observe as árvores. Existem mais delas agora. Você não vê mais pássaros, mas escuta muitos deles. São muitos. O beija-flor se afasta novamente. Feche seus olhos e relaxe. Sinta seu corpo ficando leve. Inspire e expire. Cada vez mais leve. Abra os olhos. Olhe para baixo. Observe que você não toca mais o chão. Está voando. Controle seus movimentos no ar. Beija-flor está em sua frente e faz um movimento indicando que você o siga. Ele começa a voar. Voe atrás dele. Observe o chão gramado, a copa das árvores, os outros pássaros sobre elas. Veja as nuvens. Sinta o vento em seu rosto. O calor do sol. Fique por aí por mais um tempo. Vá parando agora e desça. O beija-flor voa para longe. Veja todo o ambiente se desfazendo. Os sons param. Retorne à sua posição inicial. Agora, à sua própria maneira, vá despertando do estado de relaxamento. Levante, sinta suas pernas e seus braços. Vá lentamente abrindo seus olhos. Volte ao seu nível normal de consciência, se sentindo muito melhor. Em alguns instantes, você estará completamente alerta de novo. Desperte. Observe o mundo ao seu redor. E assim termina o nosso exercício. Tudo bem com você? Espero que tenha conseguido realizar esse exercício com tranquilidade. Como já dissemos, é interessante que você o repita e deixe nos comentários as suas percepções e dificuldades. Eu sou Rodrigo Grolla e continue ouvindo as piruletas do Magicando. Até a próxima! Você ouviu Piruletas, as pílulas de sabedoria do Magicando. Uma parceria do Mundo Freak e da Penumbra Livros. Quer tornar o Magicando semanal? Então ajude esse projeto em apoia.se/confidencial. Um programa editado por Rod Studio.